sufficient reason. A rainha, o zangão, um enxame, rap de opressão, um reclame. Ondas sonoras invadem feito de tsunami. Vagabundo entra em pane, meu estilo é mestre Kami. LeBron James no Miami, clássico Tina Turner. Na pegada lá pro Kami, no bolso vários money. Meu bonde é mais pesado, igual a Mafos Corleone. Te ofereço a ferida, tu és o milagre e a cura. Entre apuros, os juros e os furos que o tempo veio pra cobrar. Pra te corroer, vai correr, mas se lembre que a escolha foi sua. Quando o desespero bater, já sabe quem procurar. Vem que tem! Sujeito não deixa falha. Tô escapando no fio da navalha. Pera, cê não deixa a fé. O monte é filho, tudo bom, café crime. Sujeito não deixa falha. Tô escapando no fio da navalha. Pera, cê não deixa a fé. O monte é filho, tudo bom, café crime. De onde a palavra vale um tiro e ponto. Desde novinho o bonde nunca deu desconto. Tadinho emocionado achando que tá pronto. Assim vi vários lendas se tornarem conto. De fada e é foda, ficaram fudidos. Passaram batido, mas não desapercebido. Flow te pega na curva, dou um mega tour de rima. Mais um café e tudo bom, a vida te ensina, boom. PHD no RAP, doença rimática. Plano de voo estéreo, arte tática. Infalível, lírico, inflamável, te fere o cérebro. O que se aprende no colégio, ou não considere, bro. Não se emocione com o sobrenome ou privilégio. Ou quem chegou, chegou por honra ou mérito. A parte que é invisível, opaco, falta expressão. Sismo com simpático, abalo sísmico. Te ofereço a ferida, tu és o milagre e a cura. Entre apuros, os juros e os furos que o tempo veio pra cobrar. Pra te corroer, vai correr, mas se lembre que a escolha foi sua. Quando o desespero bater, já sabe quem procurar. Vem que tem! Sujeito não deixa falha. Tô escapando no fio da navalha. Pera, cê não deixa a fé. O bonde é filho, tudo bom, café crime. Sujeito não deixa falha. Tô escapando no fio da navalha. Pera, cê não deixa a fé. O bonde é filho, tudo bom, café crime. Atropelo, quebra o pescoço. MC's Walking Dead, gigantes ouvem o estouro. Ficam tipo Nelson Ned, não corro, mas percorro a mente dos que mentem. Se perguntam ele é quem, respondo igual Mohamed. Não mede esforço pra acabar com o bicho do mato, produto lixo. Te deixo no multiscute, que eu faço muitos em vista, poucos com visão de campeão.